Rádio Serviço. Vida saudável. Alimente essa ideia. Não guarde os ovos na porta da sua geladeira. É mais seguro colocá-los na parte interna. Lave-os somente no momento em que for usá-los. Evite guardar embalagens de papel ou papelão na geladeira, pois elas podem trazer contaminação aos demais alimentos. Nutrição saudável. Alimente essa ideia. Uma campanha da Câmara dos Deputados e Ministério da Saúde. 18 horas e 1 minuto. Conserto de computadores e notebooks, formatações, instalações de sistemas, backup de dados, construção de websites, atendimento em domicílio. Sim, informática. Telefone 981481193. Mantenha a segurança dos seus dados e a saúde do seu sistema. Sim, informática. 981481193. Fala a verdade. Hoje em dia não dá pra fazer só inglês, né? O mundo exige muito mais que isso. Não é à toa que na cultura inglesa você cria projetos de empreendedorismo, tem aulas no tablet, desenvolve projetos de cidadania e muito mais. Já imaginou? Fazer só inglês ficou antigo. Faça cultura. Não perca tempo e matricule-se agora em culturainglesa.net. Cultura Inglesa. Um mundo pela frente. Em Resende, 3321-2270. Em Barmansa, 3401-0292. Máquina do tempo ativada e pronta para ser ajustada. Ajuste concluído. As melhores pistas de dança do passado. Ignição. No ar o Flash House, o programa que vai ao ar todos os sábados a partir das 18 horas na Rio Sul Rádio. O passado de presente pra você na rádio que chegou ao futuro. Uma hora com mixagens e apresentação, DJ Marcandi, o pré-balada oficial do sabadão. Pra você esquentando as turbinas, sacudir o esqueleto um pouquinho, não é? Se distrair ou até mesmo descansar. Quem disse que não dá pra descansar ouvindo música boa mixadinha, né? Música velhinha, inclusive. Então, é o seguinte, o programa de hoje vai começar com essa voz maravilhosa da Whitney Houston, Greatest Love of All. Olha só que bacana. Ainda teremos Michael Jackson. Olha só como é que tá premiado o primeiro bloco do programa de hoje. Sunscreen e Shane 54. Só o primeiro bloco tá pré-anunciado aí, tá? Então é o seguinte, tire a mesa do lugar, remaneje os móveis da sala, né? Aumente o volume e deixe o resto comigo. Aproveita e indica aos seus amigos aí, né, o programa. Dá uma checada lá no flashhouse.riosulradio.com. Você vai ser redirecionado automaticamente para a fanpage do programa, né? Aí você pode dar um clique bacana lá e compartilhar para os seus amigos verem o que você curte no sabadão, né, meu amigo? Musiquinhas gostosinhas, velhinhas e mixadinhas pelo DJ Marcandi. Vamos nessa? Bem-vindo a bordo, Flash House. I believe the children are our future. Teach them well and let them lead the way. Show them all the beauty they possess inside. Give them a sense of pride to make it easier. Let the children's laughter remind us how we used to be. Everybody's searching for a hero. I never found anyone who fulfilled my needs.

I love you. I really do. You have to know that. I love you so much. Flash House. Yeah.

From the Buffalo stand. Standing no more, no, no, no. Uh-uh. so right, because I'll be back. They try to hold me back from making the fame. Destroy my crew and they kill my name. But they made a mistake when they opened the cage. And now Hollywood is on the front page. I shot the house from town to town, because everybody wanted to see the wood go down. But you won't believe what your eyes saw. Every move I make is down by law. I got a smooth body with a silky skin. I'm rapping to the ladies, I have to win. The ladies pet, ain't a thing in the world that I can't get. And if you still got money and you wanna bet, well, $100 ain't good to get. Well, I'm a sharp breaker, the money maker. But you better watch your girl, cause I'm the taker. I give her satisfaction with all the action. And when I'm on the stage, I'm a main attraction. Ainda Dow Jones, Just a Techno Groove. Ainda Sonia, You Never Stop Me Loving You. Red Flag, Russian Radio, Sourin Pipa, Do You Want Me? Ice MC, Cinema. Ainda Pet Shop Boys. É uma versão super diferente de Western Girls, com aquele coro de vozes. Bacanaço. Descobri recente, tá? Eu sou um explorador de remixes diferentes, tá? Então, descobri e foi. Obrigado pela audiência. Semana que vem, se Deus quiser, eu tô de volta, tá? Um grande abraço e fui. O passado de presente pra você. Flash House. Hit me. This is a test. It's serious. It's a dream. Ladies and gentlemen, put your hands together. Ladies and gentlemen. Let the rhythm take you. Yeah, yeah, yeah. The rhythm. The music. The music. Music. Oh, I love stuff. Now, here comes the music. Are you ready? Okay, boys. Here we go. Flash House todos os sábados a partir das 18 horas. Flash House. Aqui na Rio Sul Rádio. 19 horas e 7 minutos. Dê um realce no seu visual. Nova ótica é um tchan no seu astral. Se você procura ver o mundo com outros olhos, venha pra cá você também. Nova ótica, óculos de sol. Nova ótica, óculos de grau. Nova ótica. E atenção para a promoção Nova Ótica. Na compra de uma armação acima de R$200, você ganha lentes antirreflexo. Visão simples até 2 graus. Nova Ótica, Castel Center, Resende, Rio de Janeiro. www.novaóticaresende.com. Você está conferindo a programação da Rio Sul Rádio, através do nosso site e de diversas outras plataformas. Disponível também no Online Radio Box e no MyTuner. Lembrando que você pode conferir os programas do fim de semana da rádio no podcast.riosulradio.com. Boa noite! Take us one flight, we'd be in the same time zone. Looking through your timeline, seeing all the rainbows. I got an idea, and I know that it sounds crazy. I just wanna see ya. Oh, I gotta ask, do you got plans tonight? I'm a couple hundred miles from Japan, and I was thinking I could fly to your hotel tonight.

That's what I want. want you to believe.